5. O Garanhão Negro. O sol já estava alto quando Yasmina acordou. Ela não ficou atônita olhando para o vazio, perguntando-se onde estava. Despertou com plenas lembranças de tudo que tinha ocorrido. Seus membros flexíveis estavam duros por causa da longa cavalgada e sua pele firme parecia sentir o contato do braço musculoso que a carregara para tão longe. Ela estava deitada em uma pele de cordeiro sobre uma palheta de folhas no chão sujo e de terra batida. Um casaco dobrado estava sob sua cabeça. Tinha sido enrolada num manto esgarçado. A sala onde estava era ampla, as paredes rudes, porém fortes, feitas de rochas em cortes, engessadas por lama cozida pelo sol. Toras pesadas apoiavam o teto do mesmo tipo no qual havia um alçapão que levava a uma escada. Não existiam janelas nas paredes grossas, apenas fendas. Havia uma porta robusta feita de bronze que devia ter sido pilhada de alguma torre na fronteira de Vendia. Em frente existia uma grande abertura na parede sem portas, mas com várias barras de madeira posicionadas. Além delas, Yasmina viu o magnífico garanhão negro mastigando uma pilha de grama seca. O prédio era um forte, moradia e estábulo, tudo em um só. Na outra extremidade da sala, uma garota, agachada ao lado de um pequeno fogaréu, com colete e calças folgadas de montanhesa, assava tiras de carne em uma grade de ferro depositada sobre blocos de pedra. Havia uma fissura coberta de fuligem na parede a alguns pés do chão e parte da fumaça saía por ali. O resto flutuava em tufos azuis pela sala. A garota olhou para Yasmina por cima do ombro, exibindo uma face bonita e audaz, e então continuou cozinhando. Vozes soaram do lado de fora. Em seguida, a porta foi aberta e Conan entrou. Ele parecia maior do que nunca, com a luz do sol matutina atrás de si, e Yasmina reparou em alguns detalhes que lhe escaparam na noite anterior. Suas vestes eram limpas, não esfarrapadas. O largo cinturão de bacariote que suportava sua faca e a bainha ornamentada se equiparavam aos mantos de um príncipe, e havia o cintilar de uma fina malha turaniana sob sua camisa. — Sua prisioneira está acordada, Conan. Disse a garota o azule, e ele grunhiu, foi até o fogo e varreu as tiras de carneiro, jogando-as em um prato de pedra. A garota de cócoras riu dele com algum gesto apimentado, e o bárbaro sorriu como um lobo. E enganchando a biqueira da bota sob suas ancas, derrubou-a no chão. Ela pareceu se divertir muito com aquela brincadeira bruta, mas ele não prestou mais atenção. Pegando um grande pedaço de pão de algum lugar com um caneco de cobre de vinho, levou o quinhão até Yasmina, que se levantara de sua palheta e o estava examinando duvidosamente. — Vulgar para a divina, garota, mas é o melhor que temos — ele grunhiu. — Vai encher sua barriga, pelo menos. Ele colocou o prato no solo e ela de repente ficou ciente de uma fome avassaladora. Sem dizer coisa alguma, sentou-se no chão com as pernas cruzadas e, colocando o prato no colo, começou a comer usando os dedos que eram tudo o que tinha como utensílio de mesa. Afinal, a adaptabilidade é um dos testes da verdadeira aristocracia. Conan permaneceu olhando-a, seus dedões enganchados no cinturão. Ele nunca sentava com as pernas cruzadas à maneira oriental. — Onde estou? — ela perguntou com aspereza. — Na vila de Yar Afzal, o chefe dos Wazulis de Kurun, respondeu. — O Afghulistão está a algumas boas milhas longe, a oeste. Iremos nos esconder aqui por enquanto. Os Kshatriyas estão fazendo batidas nas colinas atrás de você. Vários dos esquadrões deles já foram expulsos pelas tribos. O que você vai fazer? Ficar com você até que Shundershan esteja disposto a trocá-la por meus 7 ladrões, ele explicou. As mulheres dos Wazuli estão fazendo tinta a partir de folhas de choque, e daqui a pouco você poderá escrever uma carta para o governador. Um toque de sua ira imperial a sacudiu ao pensar no tão insanamente errado seus planos haviam saído, deixando-a cativa do próprio homem que ela planejava ter em seu poder. Jogou o prato no chão com os restos de sua refeição e ficou em pé, tensa de raiva. — Eu não escreverei carta alguma! Se você não me levar de volta, eles enforcarão seus 7 homens e milhares depois deles! Zombeteira, a garota o azul e riu. Conan fez cara feia e então a porta se abriu e Yar Afzal entrou pavoneando-se. O chefe dos Uazuli era tão alto quanto Conan, com uma circunferência maior, mas ele parecia gordo e lento ao lado da bruta compacidade do Cimério. Ele puxou sua barba manchada de vermelho e olhou significativamente para a garota Uazuli, o que fez que ela se levantasse e debandasse do recinto sem demora. Então, Yar Afzal voltou-se para seu convidado. — O povo amaldiçoado murmura, Conan — disse ele. — Eles querem que eu mate e pegue a garota para pedir um resgate. Dizem que qualquer um pode perceber pelas vestes dela que se trata de uma nobre. Perguntam por qual motivo eu deveria deixar os cães do Afghulistão lucrar com ela quando somos nós quem nos arriscamos sendo seus guardiões. — Empreste-me seu cavalo — respondeu Conan. — Eu a pegarei e partirei. — Recuso-me — explodiu Yar Afzal. — Você acha que não sei lidar com meu próprio povo? Eu os farei dançar só de camiseta se me desrespeitarem. Eles não gostam de você nem de qualquer outro estrangeiro, mas você salvou minha vida certa vez e não me esquecerei disso. Contudo, vamos sair, Conan. Um batedor retornou. Conan segurou em seu cinturão e seguiu o homem até o lado de fora. Fecharam a porta atrás deles e Yasmina espiou por um buraco na parede. Ela olhava para fora um espaço nivelado à cabana. No ponto mais distante havia um aglomerado de choupanas de lama e pedra, e ela viu crianças nuas brincando entre os pedregulhos e mulheres magras e eretas das colinas desempenhando suas tarefas diárias. Diretamente na frente dos chefes havia um círculo de homens peludos e esfarrapados de frente para a porta. Conan e Yar Afzal ficaram a alguns passos dela e entre eles e o anel de guerreiros, outro homem estava sentado com as pernas cruzadas. Ele se dirigia ao seu chefe com o sotaque áspero do Zuazuli, que Yasmina podia entender muito pouco, embora parte de sua educação real tivesse sido o ensino das línguas do Iranistão e das linguagens parentes de Gulistão. — Conversei com Dagozai, que viu os cavaleiros na noite passada — disse o batedor. — Ele estava espreitando quando vieram ao ponto onde emboscamos Lorde Conan. Dagozai escutou o discurso deles. Shundershan estava com eles. Encontraram o cavalo morto e um dos homens o reconheceu como de Conan. Acharam o homem que foi morto e viram que era um Azuli. Pareceu a eles que Conan tinha sido morto e a garota levada pela tribo. Então desistiram de seu propósito de ir para o Afghulistão. Mas eles não sabem de qual vila o morto veio e nós não deixamos trilha para seguirem. Então eles cavalgaram para a vila Uazuli mais próxima, que é a vila de Jugra, e a queimaram e mataram diversas pessoas. Mas os homens de Kojur os interceptaram na escuridão, assassinaram alguns deles e feriram o governador. Assim, os sobreviventes voltaram para Zaibar antes de o dia raiar, mas retornaram com reforços na alvorada e tem havido pelejas e combates por toda a manhã nas colinas. Foi dito que um grande exército está sendo levantado para varrer toda a região em volta de Zaibar. As tribos estão afiando suas lâminas e preparando emboscadas em todas as passagens daqui até o Vale Guracha. Além disso, Kerim Shah voltou das colinas. Um grunhido passou ao redor do círculo e Yasmina se inclinou mais próxima da abertura ao escutar o nome de quem estava começando a desconfiar. — Para onde ele foi? — perguntou Yar Afzal. — O Dagozai não sabia. 30 Irakzai das vilas mais baixas o acompanhavam. Eles cavalgaram para dentro das colinas e desapareceram. — Esses Irakzai são chacais que seguem um leão por causa das migalhas — rugiu Yar Afzal. — Eles devem estar lambendo as moedas que Kerim Shah espalha entre as tribos da fronteira para comprar homens como se fossem cavalos. Não gosto dele, apesar de ele ser um irmão do Iranistão. — Ele nem sequer é isso — disse Conan. Eu o conheço de antigamente. É um Irkaniano espião de Yezdigerd. Se o apanhar, pendurarei sua pele em uma tamargueira. Mas e os Kshatriyas? Clamaram os homens no semicírculo. Devemos ficar de quatro até que eles nos defumem? Logo irão descobrir em qual vila o Azuli e a donzela está cativa. Nós não somos amados pelos Zaibari. Eles ajudarão os Kshatriyas a acabarem conosco. Que venham! Grunhiu Yar Afzal. Nós podemos defender o desfiladeiro contra uma tropa! Um dos homens saltou e balançou seu punho para Conan. Devemos nos arriscar enquanto ele fica com todas as recompensas? Uivou. Lutaremos suas batalhas no lugar dele? Com um passo, Conan o alcançou e se curvou um pouco para encarar bem de frente o rosto peludo dele. O cimério não havia sacado sua longa faca, mas a mão esquerda segurava a bainha, apontando o cabo sugestivamente para frente. — Não peço que homem algum lute minhas batalhas — disse com suavidade. — Saque sua lâmina se ousar, cão lamuriento! O Azuli recuou, rosnando como um gato. — Se ousar me tocar, 50 homens irão fazê-lo em pedaços! — guinchou. — O quê? — rugiu Yar Afzal com a face vermelha de raiva. Os bigodes eriçados, a barriga inchada por causa de sua fúria. — Você é o chefe de Kurum? Os Wazulis recebem ordens de Yar Afzal ou de um vira-lata inferior? O homem encolheu-se de medo de seu invencível chefe e Yar Afzal, indo até ele, apanhou-o pela garganta e o esganou até que seu rosto ficasse roxo. Em seguida, arremessou o homem de maneira selvagem contra o chão e ficou sobre ele com a faca na mão. — Há mais alguém que questione minha autoridade? Ele berrou e os guerreiros olharam para baixo rabugentos, enquanto seu olhar belicoso varria o semicírculo. Yar Afzal grunhiu carrancudo e embainhou sua arma com um gesto que era o ápice do insulto. Então chutou o agitador caído com uma vendeta concentrada que arrancou gritos da vítima. — Desçam o vale até os vigias e tragam notícias se eles avistaram algo! Mandou o líder e o homem obedeceu, tremendo de medo e pressionando os dentes com fúria. Yar Afzal sentou-se em uma pedra, ponderando, resmungando por trás de sua barba. Conan ficou próximo a ele com as pernas separadas e os dedões enganchados no cinturão, olhando com atenção os guerreiros agregados. Eles o encaravam com expressões pouco cordiais, sem ousar enfurecer de novo a ira de Yar Afzal, mas odiando o estrangeiro como só um homem das colinas é capaz. — Agora me escutem, seus filhos de cães sem nome, enquanto lhes contarei o que Lord Conan e eu planejamos para enganar os Kshatriyas. A estrondosa voz taurina de Yar Afzal seguia o atordoado guerreiro à medida que ele se afastava da assembleia. O homem passou pelo aglomerado de cabanas onde mulheres que tinham visto sua humilhação riram e fizeram comentários mordazes e desceu com pressa ao longo da trilha que cortava picos e rochas em direção ao vale à frente. No momento em que contornava a primeira curva que o tirava por completo da vista do vilarejo, ele parou estupefato, gaguejando estupidamente. Não acreditava na possibilidade de um estrangeiro entrar no Vale de Kurum sem ser detectado pelo olhar de falcão dos vigias em cima dos picos. Contudo, ainda assim, um homem sentava-se com as pernas cruzadas em uma baixa saliência ao longo do caminho, um homem com um turbante verde e um manto de pele de camelo. A boca do Azuli abriu-se para gritar e sua mão correu para o cabo da faca. Mas no instante em que seus olhos se encontraram com os do estranho, o grito morreu na garganta e os dedos ficaram flácidos. Ele ficou como uma estátua com os próprios olhos vidrados e vazios. Por minutos a cena manteve-se inerte. O homem na saliência desenhou um símbolo críptico no pó sobre a rocha com o dedo indicador. O Azuli não o viu colocar coisa alguma dentro do círculo daquele emblema, mas logo algo brilhou lá, uma esfera negra que reluzia mais do que jade polido. O homem do turbante verde a segurou e jogou para o Azuli que a apanhou. — Leve isto para Yar Afzal, ele disse, e o homem virou-se como um autômato e voltou pelo caminho, segurando a esfera em sua palma aberta. Ele sequer virou a cabeça para as novas zombarias das mulheres quando passou em frente às cabanas. Era como se não as escutasse. O homem na saliência observou-o desaparecer com um sorriso sinistro. A cabeça de uma garota surgiu detrás do rebordo da saliência, olhando para ele com admiração e uma pitada de medo que não existia antes da noite anterior. — Por que você fez isso? — ela indagou. Ele correu os dedos pelos cachos escuros dela, acariciando-os. — Você ainda está atordoada por causa de seu voo no cavalo para duvidar de minha sabedoria? — ele riu. — Enquanto Yar Afzal viver, Conan residirá em segurança junto com os guerreiros Wazuli. Suas facas são afiadas, e há muitos deles. Meu plano será mais seguro até mesmo para mim do que tentar destruí-los e arrancá-la das mãos dele. Não precisa ser mago para prever o que os Wazuli farão e o que Conan fará quando minha vítima entregar o globo de Yezud para o chefe de Kurum. De volta à frente da cabana, Yar Afzal parou no meio de seu discurso, surpreso e descontente, ao ver o homem que enviara para o vale abrir caminho em meio à multidão. — Eu mandei você falar com os vigias! — o chefe retumbou. — Não deu tempo ainda de ter ido até eles! O outro não respondeu. Permaneceu estático com o olhar vidrado para o rosto do chefe e com a palma estendida segurando a esfera de jade. Conan olhou por cima do ombro de Yar Afzal, murmurou algo e estendeu o braço para tocar o ombro do chefe, mas assim que o fez, num paroxismo de raiva, Yar Afzal acertou o mensageiro com seu punho cerrado e o abateu como um boi. Quando ele caiu, a esfera rolou até o pé de Yar Afzal e o chefe, parecendo vê-la pela primeira vez, abaixou-se e a apanhou. Os homens olharam perplexos para seu compatriota desacordado e viram o chefe curvar-se, mas não o que ele pegou do chão. Yar Afzal endireitou-se, olhou para o jade e fez um movimento para enfiá-lo no cinturão. — Levem este tolo até sua cabana! — grunhiu. — Ele está com o olhar de um viciado em lótus. Devolveu-me um olhar em branco. Eu... Em sua mão direita, movendo-se em direção à cintura, ele sentiu um repentino movimento onde não deveria existir. Sua voz morreu e ele ficou olhando para o nada, e dentro de sua mão direita crispada, sentiu a palpitação de mudança, de emoção, de vida. Yar Afzal não segurava mais uma esfera brilhante e macia entre os dedos, e não ousava olhar. Sua língua cravou-se no céu da boca e não conseguia abrir a mão. Os guerreiros pasmos viram os olhos de Yar Afzal se distenderem, a cor vazar de seu rosto. De súbito, um grito de agonia explodiu daqueles lábios barbados. Ele titubeou e caiu como se tivesse sido acertado por um raio, com o braço direito debatendo-se à sua frente. Permaneceu com o rosto virado para baixo e, de dentro de seus dedos abertos, uma aranha rastejou para fora. Um monstro hediondo, preto, de pernas peludas, cujo corpo brilhava como jade negro. Os homens gritaram e recuaram amedrontados e a criatura entrou em uma fissura entre as rochas e desapareceu. Os guerreiros estancaram, olhando enlouquecidos, e uma voz ergueu-se acima de seu clamor. Uma voz de comando transportada de longe, vinda ninguém sabe ao certo de onde. Afinal, todos os homens ali que ainda viviam negaram ter gritado, ainda que todos a tenham escutado. — Yar Afzal está morto! Matem o forasteiro! Aquele grito focou a mente turbulenta deles em uma só. Dúvida, perplexidade e medo desapareceram no impulso desordenado de sede de sangue. Os guerreiros responderam instantaneamente à sugestão com um grito furioso que dilacerou os céus. Eles vieram de cabeça erguida, cruzando o espaço vazio, mantos esvoaçando, olhos queimando e facas erguidas. A atitude de Conan foi tão rápida quanto a deles. Assim que a voz gritou, ele correu para a porta da cabana. Mas eles estavam mais próximos dele do que ele dela, e com um pé na soleira foi obrigado a virar e bloquear o ataque de uma longa lâmina. Partiu a cabeça do homem em duas, livrou-se de outra faca rasgando o ar e desentranhou o atacante, nocauteou um homem com o punho esquerdo e apunhalou o outro na barriga e bateu poderosamente na porta usando os ombros. Lâminas afiadas arrancaram lascas pontiagudas das ombreiras próximas de seus ouvidos. Mas a porta abriu com a colisão e ele entrou na sala cambaleando. Um homem barbado, estocando com toda a fúria no instante em que Conan recuava, alcançou a porta e saltou de cabeça para dentro. O bárbaro parou, puxou suas vestes folgadas e arrancou-o da frente para bater a porta na cara dos homens que surgiam diante dela. Ossos trituraram sob o impacto e, no instante seguinte, Conan colocou os trincos no lugar e virou-se com inacreditável velocidade para encarar o que havia sido atirado no chão e agora partia para a ação como se estivesse enlouquecido. Yasmina encolheu-se em um canto, assistindo horrorizada aos dois homens lutarem para frente e para trás ao longo da sala, quase pisoteando-a algumas vezes. O clarão e o clangor de suas lâminas preenchia o recinto e lá fora a massa gritava como uma matilha de lobos arranhando ensurdecedoramente a porta de bronze com suas lâminas e arremessando pedras enormes contra ela. Alguém agarrou o tronco de uma árvore e a porta começou a tremer ante o ataque trovejante. Yasmina tapou os ouvidos olhando amedrontada. Violência e fúria do lado de dentro, loucura cataclísmica fora. O garanhão em seu estábulo relinchava e empinava, batendo nas paredes com as patas. Ele deu meia volta e arremessou seus cascos contra as barras de madeira, ao mesmo tempo em que o montanhês, recuando dos golpes assassinos do cimério, encostou nelas. Sua espinha quebrou-se em três pontos como um galho podre, e ele foi arremessado de cabeça contra o bárbaro, fazendo-o recuar de forma que ambos caíram no chão de terra batida. Yasmina gritou e correu para frente. Aos seus olhos atordoados, parecia que ambos tinham sido mortos. Ela os alcançou no instante em que Conan jogava o cadáver para o lado e se levantava. Ela agarrou o braço dele, tremendo da cabeça aos pés. — Ah, você está vivo! Eu pensei que tivesse morrido! Ele olhou rápido para aquele rosto pálido voltado para o alto e para os olhos escuros arregalados dela encarando-o. — Por que está tremendo? Ele perguntou. Por que você se importa se eu vivo ou morro? Um vestígio de sua pose retornou, e Yasmina se afastou, fazendo uma tentativa fútil de bancar a divina. Você é preferível a esses lobos uivando lá fora, respondeu apontando para a porta cujos batentes de pedra começavam a se partir. Isso não vai aguentar muito tempo. Ele resmungou, então virou e foi logo até o estábulo do garanhão. Yasmina apertou os punhos e prendeu o fôlego quando o viu arrancar as barras quebradas e entrar no estábulo com a besta enfurecida. O garanhão empinou diante dele, relinchando de maneira assustadora, com os cascos erguidos, olhos e dentes à mostra e as orelhas viradas para trás, mas Conan saltou e segurou em sua juba com uma amostra de pura força que parecia impossível e trouxe o animal para baixo, apoiando-o nas pernas dianteiras. O garanhão roncou e estremeceu, porém permaneceu quieto enquanto o homem lhe colocava os arreios e uma sela de enfeites dourados com estribos de prata. Virando o cavalo dentro do estábulo, Conan chamou Yasmina, que veio nervosa andando de lado ao passar pela besta. O bárbaro estava mexendo na parede de pedra, falando acelerado enquanto trabalhava. Há uma porta secreta na parede aqui que nem mesmo os Wazilis conhecem. Yar Afzal mostrou-a certa vez enquanto estava bêbado. Ela se abre para a boca da ravina atrás da cabana. Ah! Ao tocar em uma projeção que parecia casual, uma seção inteira da parede deslizou para o lado em trilhos de ferro lubrificados. Olhando por ela, a garota viu um estreito desfiladeiro abrindo para um rochedo de pedra lisa alguns pés adentro da parede traseira da cabana. Conan montou na sela e puxou-a para cima, colocando-a diante dele. Atrás deles, a grande porta grunhiu como se fosse algo vivo e arrebentou para dentro, e um brado preencheu toda a sala quando a entrada foi no mesmo instante inundada por rostos barbados e facas pontiagudas. E então o esplêndido garanhão passou pela parede como uma lança em uma catapulta e trovejou pelo desfiladeiro a galope. Espuma voou dos anéis em sua boca. Aquele movimento veio como uma surpresa absoluta para os Wazili. Também foi surpreendente para aqueles que espreitavam na ravina. Aconteceu tão rápido o assalto do grande cavalo que se pareceu com um furacão. Um homem vestindo um turbante verde foi incapaz de sair do caminho. Ele caiu sob os cascos frenéticos e uma garota gritou. Conan obteve um vislumbre dela enquanto passavam. Uma moça magra e negra trajando calças de seda e uma bandagem cravejada que cobria os seios apertando-se contra a parede da ravina. O corcel negro e seus ocupantes desapareceram na garganta como uma nuvem de poeira soprada por uma tempestade, e os homens que vieram aos atropelos pelas paredes atrás deles ao longo do desfiladeiro chegaram lá com uma mudança de seus berros de sede de sangue para estridentes gritos de medo e morte.